Deus está nesse lugar, não é porque eu estou dizendo, é porque eu e vocês estamos sentindo que Deus está aqui. E quando Deus está num lugar, ali acontece toda sorte de bênçãos, como acabei de orar. Pessoas são quebrantadas pela presença de Deus. Uma vez, um amigo meu esteve numa reunião, grande conferência do Espírito Santo, na Noruega, país lá bem no extremo norte. E ele disse que a presença de Deus foi tão grande naquele lugar, que pessoas na rua, que iam passando, que não tinham nada a ver com a conferência, eram tocadas por Deus, eram curadas. Pessoas caíam no chão, lá na rua, pelo poder de Deus. Pessoas que viviam a vida sempre assim, tudo dava errado, tudo era azedo. Pessoas que faltava aquele algo mais de Deus, que frequentavam terapeutas, psicólogos. Nos países ricos isso é muito mais difundido ainda. E Deus fez, num toque só dele, mais do que todas as junções e forças humanas fizeram por aquelas pessoas a vida inteira. E quando Deus nos toca, você pode ir a médico, você pode frequentar um consultório se precisa, não há pecado nenhum nisso, não há problema. Mas quando Deus toca, ele vai além de todo o toque humano. Deus traz restaurações para a alma. De repente você estava aqui na presença de Deus, lembrou de uma dificuldade a vida com alguém e você, e veio um sentimento de reconciliação. Sabe quem fez isso? Foi Deus, porque você estava na presença dele. Alguns de vocês, irmãos, de repente estavam frios na sua fé, e nesse louvor foi indo para a presença de Deus, e você retomou algo dentro de ti. Pastor, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Não precisa explicar. Precisa sim é viver essa retomada. É Deus fazendo por nós. E Ele está aqui. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo? Abra sua Bíblia comigo lá no segundo livro, em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Se ficar muito alto aí, os irmãos me façam um sinalzinho. E se ficar muito baixo, me façam um sinalzinho também. Né? Capítulo 2, versículo 23. Versículo 23. Diz ali: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu, do Eveu e do Jebuseu. Amém, irmãos? Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos nessa noite. Primeira coisa, que Deus vê tudo o que se passa no teu coração. Deus conhece tudo. Eu tenho certeza que nenhum de nós casados, a nossa esposa não conhece tudo. 100% tudo que vai pelo teu coração dia a dia. tua esposa não conhece, teu esposo não conhece, tudo. Teus filhos não conhecem, teus pais não conhecem. Às vezes tem pais que dizem, meus filhos são melhores amigos meus. Olha, provavelmente não. Eles têm os amigos deles com os quais eles abrem mais o coração que conosco, pais. Isso é, eu trago isso e deixo isso dentro da normalidade. Pais não são confidentes. Pais não são amigos. Eles são amigos e, sobretudo, pai e mãe. Entende, irmãos? Provavelmente nós temos filhos mais adultos, adolescentes. Tem coisas que eles nunca abriram para nós e nunca vão abrir. Isso é algo deles e talvez para um amigo de confiança deles, eles abram. Mas isso aí vai entrar no seminário da semana que vem, quinta, sexta, sábado e domingo, seminário sobre a família. Pois aqui estão o povo de Deus. Por muito tempo teve conforto no Egito. Por muito tempo, o irmão mais velho deles, o irmão que se tornou governador, José, deu vida tranquila para todos eles. O José era o braço direito, era o primeiro ministro lá no Egito. Um homem de total e absoluta confiança do faraó. Mas um dia morre José. Um dia morreu também aquele bom faraó, aquele bom rei do Egito. E parece que por um tempo ainda tinham vida confortável, vida tranquila. Mas as coisas foram mudando, como na vida, tudo vai mudando. Irmãos, a vida tem muito de cíclica. Hoje você pode estar excelentemente bem, amanhã não é tão bem. Pode ser que no outro dia é péssimo, e depois volta, tudo bem de novo. E tem muito de ciclo na nossa vida. Nas finanças, pode ser que você esteja atravessando um momento excelente. Você não sabe amanhã, não sabe depois de amanhã. E pode entrar uma crise, entra uma crise mundial. Estão falando que tem alguma coisa lá na Grécia, que tem alguma coisa lá na Espanha acontecendo financeiramente, que poderá respingar aqui. Tomara que não. A última respingou. Nem faz tanto tempo, foi pouco tempo atrás. A vida é assim, irmãos. Agora veja aqui como está um povo que era para ser um povo crente. Foram, tinham toda a mordomia. Tinham as melhores terras do Egito. Os melhores campos, os melhores gados. José realmente abençoou seus irmãos. Mas o José passou e morreu. Morreu o faraó. Veio outros e os outros começaram a explorar esse povo que era para ser o povo de Deus. E eles começaram a entrar em sofrimento. Passou-se mais ou menos 300 e poucos anos. 340, 350, 360 anos. E Deus começou a dar sinais que ia fazer uma grande coisa pelo seu povo, pelos escravos. E Deus salva um menino lá no rio Nilo. Era uma criança que teve que ser jogada no rio dentro de um cestinho. E todos os escravos, era filho de escravos, todos sabiam que aquela criança era dos hebreus. E depois todos sabiam, aqueles pobres escravos, agora já eram pobres escravos, humilhados, maltratados. E tinha ali, falava dos seus exatores que oprimiam, eram capatazes malvados. Pois todos sabiam que tinha uma criança se criando no palácio, que era filho dos escravos. E essa criança foi crescendo, tornou-se jovem, tornou-se adulto, Moisés. Em histórias extra-bíblicas, dizem que Moisés foi um grande general de guerra que lutava pelo Egito, defendia o império do seu vô de criação. Um grande general. O que é que os escravos estavam vendo? Aquele grande general lá é do nosso povo. Ele trabalha para a família que adotou ele, Ele serve a eles, ele gosta de nós, nunca nos maltratou. Mas tem os capatazes lá no campo que nos botam no serviço forçado. Mas aquele homem lá, tem 35 anos, beirando os 40, aquele homem é a nossa salvação. E aí, foi naquele momento ou não? Não. Tudo estava se desenhando para aquele grande general de guerra, Moisés, trabalhando para um reino humano, o reino do faraó. Tudo se desenhava que aquele homem é a nossa esperança. Aquele homem um dia fez uma loucura. Ele sabia lutar muito bem. Ele tinha todo o treinamento de guerra e um dia viu um desses exatores, desses capatazes, dando uma surra num israelita. O Moisés foi lá e não pensou duas vezes, pensou, o que esse capataz está batendo em alguém do meu povo? Foi lá e matou o homem, sem dúvida alguma, e enterrou-o na areia. No outro dia tinha uma briga lá de novo e Moisés se meteu de novo. E alguém lhe disse, quer fazer comigo como tu fez com o outro ontem? E ele logo se apercebeu, descobriram o meu crime. Ele foge. A esperança dos hebreus, que poderia ser aquele homem, se esvaziou. Sumiu, fugiu a esperança, afinal, era uma pessoa. Por 40 anos, Moisés desapareceu do cenário do Egito. 40 anos, a maioria, ou quem sabe todo o seu povo, não sabia onde está a nossa esperança. Onde está a nossa salvação, que era esse homem? Parece que tudo se foi. 360 anos de escravidão. Até poderiam perguntar, eles conheciam um pouquinho de Deus, não conheciam tanto, mas sabiam que Abraão, seu antepassado, tinha andado com Deus, sabiam que Isaac tinha andado com Deus, que Jacó tinha andado com Deus, mas eles mesmos, no meu entender, eram muito fracos nessa experiência de andar com Deus. 360 anos se passaram, e Deus aparece para esse homem, Moisés. Depois de ir para o deserto, depois lá casou, lá teve filhos, trabalhou para o seu sogro. E um dia Deus apareceu para ele. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Se um dia, eu vou dizer para vocês, irmãos, se um dia eu não tivesse me encontrado com Deus, eu nunca seria pastor, nunca passou na minha cabeça. Mas nem sonhava com isso. Pelo contrário, estava longe, distância disso. Mas quando eu me encontrei com Deus, a minha vida deu uma guinada total. E eu penso que o mesmo foi para ti. Quando você se encontrou, você vinha tendo um tipo de vida, um tipo de comportamento, de conduta, um tipo de crenças. Até digo crenças no plural mesmo, porque nós tínhamos muitas crenças. E reduzimos a uma crença. Nós somos o povo de um único Deus. Daí, irmãos, esse pessoal estava ali todo esperando e Deus aparece. E Deus manda de volta, mas antes de Deus aparecer para o Moisés, aconteceu um fato. Eles estavam debaixo de maus tratos. Moisés longe. Eles gemeram de dor, de opressão humana em cima deles. A palavra de Deus diz aqui que morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam debaixo de servidão. O que é que um escravo quer na vida? Liberdade. Pergunta numa cadeia, o que é que um prisioneiro quer? Não precisa nem perguntar, né? Eles escavam túneis, eles cortam, eles falam... São super criativos em busca da liberdade. O ser humano foi criado para ser livre. De ninguém te oprimindo. De ninguém te maltratando, de ninguém te espancando. Nós fomos criados por Deus com liberdade. Mas onde entra o pecado, ali vem a opressão. Dentro de uma casa, se tem um pai tirano, que não representa devidamente a Deus, ele oprime os seus filhos. Podem maridos oprimirem suas esposas, ou vice-versa. Patrões oprimem empregados. É sim, às vezes pastores oprimem membros. Nós temos que pastorear, não torcer ninguém, não esguelar ninguém. Nós temos que cuidar das vidas. É isso que Deus nos chama. Não espancar nem emocionalmente, nem espiritualmente ninguém. Fisicamente não estou nem falando, né? Não espancar, que nem nossos filhos, ainda que tenhamos que chamá-los à disciplina. Mas nós não estamos autorizados nem a espancá-los de maneira alguma, e sim discipliná-los. Pois, lá estavam essa gente debaixo de tremenda opressão. Até podemos dizer, numa linguagem de Jesus, estavam como ovelhas que não têm pastor. Estavam gemendo, angustiados. E diz aqui na palavra, no verso 24, que ouvindo Deus o seu gemido. Eu tenho certeza que muitos de vocês já gemeram diante de Deus. Já choraram, já se angustiaram diante de Deus. Já abriram o coração, abriram a alma, abriram tudo que deu. E vocês, como um prisioneiro, clamaram por socorro. Deus me socorre. E às vezes a gente põe a esperança numa pessoa. Eles aqui, não diz na Bíblia, mas eu entendo assim, que eles puseram a esperança. Lá tem alguém da nossa raça, lá no topo, no lado do faraó, no topo do governo, alguém do nosso sangue. Esse alguém será o nosso auxílio um dia. Na maneira com que eles esperavam, não foi. Eu ouvi um comentário numa rádio, outra noite, que eu até liguei para a rádio para pedir o comentário por escrito, mas não consegui. Das maracutaias e alianças políticas, ano de eleição, onde se frita companheiros. Entenderam, irmãos? Onde se fritam amigos. Outro dia, uma autoridade política a quem eu tive acesso me disse: pastor, os nossos inimigos não são os dos outros partidos. Não preciso dizer mais nada. É ano de alianças. É ano que as pessoas começam a colocar esperanças em homens. Quando Israel gemeu, se angustiou, chorou, clamou, Deus se moveu. E Deus se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Com Abraão ele tinha feito uma aliança 600 anos antes desse momento aqui. Deus não esquece, com Deus você pode fazer alianças. Alianças humanas no sentido politiqueiras. Não ponha a tua esperança nisso, você vai ficar na mão. Não existem amigos. Pastor, tu é muito radical. Eu só estou ouvindo o que a rádio e a TV falam todos os dias e os jornais escrevem. Não sei se vocês acompanham essas coisas todas. Eu acompanho como leigo, à distância. Eu trouxe essa palavra porque eles, no meu entendimento, esperavam da força militar de Moisés, do poderio, da influência, talvez diriam tráfico de influência, é nosso parente que está lá. Só confia em Deus. Se tu quer subir na tua vida, irmão, irmã, se tu quer crescer em qualquer coisa, só confia em Deus. Faz aliança com Deus. Aí sim você não vai ficar jamais na mão. Nem teus filhos, nem os filhos dos teus filhos não ficarão na mão. Eles clamaram, choraram sim. Irmãos, como começa o dia de alguém que se sente diariamente oprimido? De alguém que parece a si mesmo que não tem mais futuro. Como é que começa o dia de uma pessoa dessa? Deve ser terrível, né? Sem perspectiva de melhora nenhuma. Ou a esperança que tu tinha, se foi, no caso deles, a esperança deles era Moisés. O Moisés, ainda como filho do faraó. Como é que se sente uma pessoa? Alguns diriam, nunca mais nós saímos da nossa miséria. Vamos morrer aqui na escravidão. Como é que se sente uma pessoa oprimida por um pai carrasco? Como é que se sente uma pessoa oprimida por um esposo ou por uma esposa? Pode ser de ambas as partes isso. Que está ali gotejando ácido na cabeça do cara todos os dias. Ácido corrói tudo, né? Como é que se sente? Mas que futuro eu tenho, pastor? Que futuro tinha esses miseráveis escravos? Humanamente, nenhum. Mas eles gemiam diante de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, irmãos. Deus não se atrasa. Pode ser que você está gemendo. Pode ser que você venha orando por algo e diz, pastor, eu já oro há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Eu só sei que o nosso Deus não se atrasa. E virá socorro em ocasião oportuna. Virá. Virá. Quantas coisas passam anos para você entender. Como dizemos no popular, passam anos para cair a ficha. Quantas coisas você também vê, está vendo Deus fazer, mas a obra não se completou. E você diz, Deus, termina logo essa obra, Deus. Parece que a gente quer aconselhar Deus. Essa discussão tem lá no livro de Jó. Tinha gente querendo aconselhar Deus. Tem, de repente a gente vai dizer, qual é o horário das coisas para o Senhor? Confie. Faça alianças fortes com Deus, inquebráveis. Seja fiel para Deus e tu vai ver que mais hora ou menos hora, e aí sim, a hora do Senhor, as coisas vão acontecer na sua vida. As coisas vão acontecer para os seus filhos. Aquilo de repente que uma mãe vem orando e orando e orando, gemendo as madrugadas, Deus, salva meus filhos, Deus. E os teus filhos, tu olha com o olho humano, estão indo de mal a pior. O olho humano é terrível contra a fé. A fé é o olho espiritual. O olho natural não nos ajuda. Por isso que você tem que ter o contato com a Escritura, conhecer Deus, como Deus age, como Deus trabalha. Você vai lendo, lendo, lendo e vai aprendendo. E a tua fé vai crescendo porque você conhece a Deus. E aqui estão agora esses escravos dizendo, Deus, só o Senhor. A gente diria, humanamente é o desespero, quando você diz só o Senhor. Mas não devia ter sido só o Senhor desde o início? Deus às vezes tira todas as nossas muletas, as nossas escoras, Deus vai tirando e você vai ficando sozinho. Sabe por quê? Porque Deus quer que você caminhe com as suas pernas. Deus às vezes tira amigos do teu lado. Deus tira um suporte financeiro do teu lado. Deus pode tirar uma esperança na qual tu estava te apegando. Uma esperança humana, Deus tira. Sabe por quê? Porque você vai ter que gemer e confiar nele, amém, irmãos? Chorar quando tudo parece que se esvai, as coisas fogem pelo meio das mãos, e não por erro seu, a vida se impôs assim num determinado momento, e você vai gemendo, clamando, e diz a palavra que o Senhor Deus ouviu o gemido. Deus permite que a gente chegue às vezes à beira do desespero. Ai, que Deus mau é esse? Não. Treinando a tua dependência dele e a tua fé. Irmãos, pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Não é assim um estalar de dedos e Deus se apresenta como se fosse o mordomo de um grande palácio. Sim, Senhor, sim, Senhor. Lembra que o Senhor não somos nós. O Senhor é Ele. As coisas no reino de Deus, tem coisa instantânea? Tem. Quanta oração. Foi ontem à noite, eu precisei fazer uma oração na frente de um funcionário de uma grande loja. Tinha uma situação para resolver, eles não dava para resolver. E eu, sabe, eu estava conversando com a pessoa e conversando com Deus ao mesmo tempo. Vocês sabem o que é isso, né? E diz, Deus, só o Senhor para resolver isso aqui. Uma coisa simples. Nada complicado. Mas eu queria resolver aquilo lá. E eu disse, Deus, interfere. Deus, põe a tua mão aqui. E conversando gentilmente com os funcionários. E clamando, Deus... Não é pelo valor, viu, irmãos? Se eu fosse ganhar ou fosse perder, não é por aquele dinheiro. É que eu queria ver Deus agindo ali. E aquilo ali tinha 30 segundos. Deus, entra em ação. Entra em cena, Senhor. E o Senhor entrou em cena. Às vezes tem orações que eu estou fazendo há anos. Há anos estou com algumas orações pendentes. Eu oro por pessoas que ainda não são convertidas, algumas há muitos anos, e ainda não se converteram. Mas eu estou tranquilo. Que Deus, no relógio celestial, vai chegar na hora certa. Não desanima. Pode Deus estar te colocando a gemer. Gemer pelos relacionamentos que às vezes não estão bons. Gemer por situação financeira, por trabalho, por sonhos. Você já viu alguma coisa ganho sem esforço? O que se ganha fácil, tem um ditado que diz que sai fácil, que entra fácil, sai fácil. Todos vocês estão, no geral, dá para dizer assim, na linguagem dos jovens, estão ralando, não estão? Todos nós estamos trabalhando muito, até acho que demais alguns de nós. Quando recebemos visita dos amigos americanos no ano passado, eles me disseram, nós estamos impressionados, vocês trabalham demais. Vocês trabalham demais. Eu estive na Alemanha, e aí ficamos lá hospedados em casa de irmãos da igreja, 4 da tarde, por aí, 5 no máximo, já está todo mundo em casa, já voltou do serviço. Cada um pegava o seu livro e sentava na sala, coisa mais linda. Linda, entenderam, né? Em vez de a gente conversar, vamos tomar um chimarrão, tomar um chá, tomar um café. Cada um com o seu livrinho, tudo quieto. E nós loucos para conversar, brasileiro gosta de conversar, né? Hein? A gente louco para falar, nada. 5 da tarde, eles estão em casa. Que hora você deita a cabeça no travesseiro? 10 da noite, 11 da noite, 12:00. E muitas vezes trabalhando. E quando não está trabalhando para ti, está trabalhando para o Senhor. Não está? Deus permite situações aparentemente desesperadoras para você aprender a gemer. Pastor, gemer dói, pastor. É, isso aí. Quando nossos filhos estão em crescimento, agora falando físico, quantas vezes eles choram de dor nesses ossos aqui? Alguém de vocês lembra das dores? Pai, mãe, está doendo, está doendo. Não é doença aquilo ali, é a dor do crescimento. Principalmente quando eles estão ficando adolescentes, que eles dão uma esticada de um dia para o outro, a roupa não serve mais. E aí eles têm dores, mas são dores naturais. Não desespere. Eles estão reclamando, estão gemendo. Não precisa ir no médico. Quando for dor de crescimento, não precisa. Eles estavam dizendo para Deus, aqui os israelitas, Deus, tira-nos daqui. E quando eles começaram a clamar e clamar, não sabemos quantos anos durou esse clamor, Deus aparece lá no fim do mundo para Moisés. Agora Deus vai trazer o libertador. Quando eles perderam a esperança no braço humano, colocaram sua esperança só no braço de Deus, as coisas aconteceram. É assim, irmãos. As coisas acontecem. E Deus lhes disse, vou levá-los para uma terra boa e ampla. O Egito, quando eles foram para lá, tiveram na melhor terra. Mas depois que eles viraram escravos, eles não ficaram mais na melhor terra. E no Egito, as terras boas estão em volta do rio Nilo. Fora dali, é areial. Eles estavam morando em regiões muito ruins. Estavam morando apertados. Quando eles foram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. 70. Agora eles eram milhões. Quando eles saíram do Egito, numa conta por baixo, era 5 a 6 milhões de pessoas. 3, 4 população de Porto Alegre inteirinha caminhando pelo deserto. 70 pessoas se tornaram em milhões. Então agora estão numa terra ruim, estão embretados num lugar apertado. E Deus diz, vou levar vocês para uma terra boa, muito produtiva, que dá mel à vontade. Para ter mel tem que ter o quê? Abelha, pastor. E aí, tem que ter mais o quê? Além de abelha? Muitas flores. Olha os irmãos amantes das flores aí. Vamos dizer? Muitas flores. Eu gosto de flor, quem me conhece até me dá flor, né? Tem uma irmã aqui que de vez em quando me dá flor. Obrigado, mas para plantar, não é para botar no vaso. Eu estou plantando a flor. Mel, flores, abundância. Espaço. Não é tudo que as pessoas querem. Comida boa. Deus disse, vai ter lá. Espaço, não é bom? Liberdade. Espaço é liberdade. Não são os nossos sonhos humanos, são. Quantos irmãos começam a vida apertadinho, morando assim, num apartamento de um quarto, bem apertado? Mas você, Deus, me dá um apartamento de 2 quartos um dia. Mais espaço. Quando vem filhos, aí você não vai só pedir a Deus, assim, Deus, me dá um apartamento. Aí você vai gemer, Deus, por favor, me dá um apartamento. E você vai bater, Deus, Deus, Deus. Porque você precisa mais lugar para os seus filhos. Deus vai lhe dando. Deus vai levar para uma terra que tem muito, muito leite. Para ter leite tem que ter vaca. E para ter a vaca da leite tem que ter muito pasto. Lá no Egito tinha muito pasto. Onde eles estavam naquele momento, zero de pasto. Deus vai dando abundância. Mas tudo começou quando eles não confiaram mais no braço humano. Confiaram no braço de Deus. E quando começaram a pedir, pedir, pedir, Deus moveu sua mão lá no outro lugar, onde estava Moisés, cuidando a ovelha do sogro. Um homem com toda a educação que tinha, com toda a capacidade de gerenciamento militar, tudo isso. Lá cuidando ovelha, todo mundo diria, que desperdício, que nada. Treinamento de Deus. Pode ser que alguns de vocês dizem, pastor, nesse momento eu estou sentindo na minha vida um desperdício da minha vida, do meu tempo, do meu isso. Pastor, outra hora eu estava bem melhor, finanças, estava melhor aqui, estava melhor lá. Que desperdício. Não diz isso, irmão. Pode Deus ter te levado para um deserto para te treinar para algo maior. Não é para morrer lá também. Para algo maior. Quantos aqui estão hoje nessa condição dos israelitas hebreus debaixo de opressores? Pastor, tu não conhece a minha situação, não tem solução para mim. Então eu vou te dizer, tu não conhece o meu Deus. Tu está dizendo, não tem solução. Os israelitas, quando viram Moisés ter que fugir porque matou um homem, eles também disseram, não tem mais solução para nós. Perdemos o nosso braço direito. Perderam mesmo. Deus queria ensinar algo para Moisés. E Deus queria ensinar algo para os hebreus. Deus, escute o que eu te dizer agora. Deus trabalha nas duas pontas da linha. Amém? Deus trabalha nos outros e trabalha em ti. Deus trabalha nos teus familiares e trabalha em ti. Deus trabalha no teu patrão e trabalha em ti. Deus trabalha em todas as, no teu pai, no teu marido e trabalha em ti. Deus trabalha, se é o caso, lá no teu namorado, no teu noivo e trabalha em ti. Deus trabalha no pai e no filho, trabalha na mãe, na filha. Deus trabalha nas duas pontas. Não te esqueça disso. Também não faça orações que eu vou chamar de orgulhosas. Deus faz uma obra lá no meu pai, ele é um pagão, ele é um ímpio. Não precisa orar assim, Deus sabe que ele é tudo isso, tá? Se ele é, Deus vai trabalhar lá, ora direitinho. Mas saiba que tu não é tão completo e tão perfeito, de repente, como te imaginas. Deus tem que trabalhar do lado de cá também. Deus faz algo que nem lá na loja que eu estive ontem à noite, Deus faz algo na moça e no gerente lá que estava me atendendo, lá de lá do balcão. E Deus tinha que fazer algo do lado de cá do balcão também. É assim que Deus trabalha. E pode ser que às vezes tu vai ter que gemer e chorar lá no teu quarto, na tua casa, clamando mesmo em voz alta. E quando tu está diante de alguém que precisa tomar uma decisão favorável a ti, tu vai ter que fazer um clamor silencioso. Se é que dá para dizer assim, mas um clamor silencioso. Tu vai precisar desse tipo de socorro divino de uma hora para outra. Jesus disse, pedi. E o que, que ele ia fazer? Ele nos daria o que pedíssemos. Ele não disse a que hora daria. Ele não disse se isso leva 30 segundos ou se pode levar 30 anos. Ele não disse, mas ele disse que daria. E as coisas que eu tenho em oração ainda não respondidas, eu quero dizer que eu estou tranquilo e não desisti de nenhuma delas. Não desisti de nenhuma delas. Tem pessoas que eu estou reclamando diante de Deus pela salvação delas. Reclamando no sentido de clamando mais de uma vez para Deus salvá-las. Amém? Vamos ficar de pé? É linda a palavra de Deus, irmãos. É linda.